vinieți la cruz, de la fe se întâlnire de mie, meu Jesus, meu Jesus. Salvação também me disse assim, me busca na tribulação pra teres paz em mim. Sinto paz muito profunda em ti, sinto paz proveniente da cruz, pela fé sinto viver em mim, meu Jesus. Jesus.